sabe onde quer chegar. Vicente Celestino, meu radinho vai tocar, pensando em você pelo caminho. Não vejo a hora de te encontrar. Só não me deixe sem notícias, eu não aguento a solidão. Quero uma noite de delícias para esquentar meu coração, tão frio e tão sozinho. Caminho.